casa. Demorou. Aqui estou, 27 é minha idade, morou, se me ligou eu vou. Não canto rap de amor, não importa a minha raça, respeite a minha cor. DJ Avalon, a banca completou, daqui pra lá, eu quero ver abalar. Combinação linha de frente em qualquer lugar, pra um lado ou pro outro, eu não estou louco. Sou da cor descendente, um cara orgulhoso, lá em cima meu aliado é Deus. Aqui o seu soldado sou eu, uma arma que não falha. Se grenar já tão, quem vem pra confirmar? Abadão, meu parceiro da quebrada. 1, 2, 3, 4, comandos em ação. 5, 6, 7, 8, a nova combinação. Letal, furioso e inflamável quando começa a tocar. Se não dá, não dá, não adianta inventar. O que é, é, unidos na força da fé. Eu, vocês, os mano aqui atrás. Agora é pra valer, vamos ver quem pode mais. Ajusta o subwoofer, deixa estourar. Então chega aí, mano loia, vamos lá. Fazendo rap bem bolado, eu prossigo meus passos. Mano loia, sangue bom, registrando os fatos. Do lado de lá, a porta de entrada. Um paraíso de ilusão, feitos contos de fadas. Do lado de cá, ruas de barro, favela. Placas mal feitas indicando vielas. Do lado de lá, uma pá de paga pau. Se sente bandido ouvindo rap nacional. Do lado de cá, quem ouve se identifica. SMZL, Cidade Perdida.